Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amiga que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz o grupo Sururu na Roda com o álbum Se Você Me Ouvisse, em homenagem aos 100 anos de Nelson Cavaquinho. Começamos com Se Você Me Ouvisse, de Nelson Cavaquinho e seu parceiro mais constante, Guilherme de Brito. Se você me ouvisse, não estaria chorando agora. Chora, chora. Chegasse o momento do amor morrer. É por isso que eu sinto meu peito tão magoado quando venho dizer que está tudo acabado. Se você me ouvisse, não estaria chorando agora. Chora, chora. Vou-me embora. Vou deixar a saudade. Se Você Me Ouvisse, o álbum de Sururu na Roda em homenagem aos 100 anos de Nelson Cavaquinho, foi produzido pelo próprio grupo. Os arranjos são de Nilce Carvalho e Fabiano Salek. Vamos ouvir A Flor e o Espinho, mais um clássico de Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito, com a colaboração de Alcides Caminha. A voz solo é de Silvio Carvalho, irmão de Nilce. Tira o seu sorriso do caminho. Eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou o espinho. O espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. Sururu na Roda é composto de Nilce Carvalho, Silvio Carvalho, Fabiano Salek e Juliana Zanardi, uma nova integrante do grupo. Vamos ouvir Quando Eu Chamar Saudade, de Nelson Cavaquinho e seu parceiro Guilherme de Brito. A voz solo é de Juliana. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha bom coração. Alguns até fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça. Mais um clássico de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, Folhas Secas. Sururu na Roda e a voz solo de Nilce Carvalho. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Primeira, Bururu na Roda, Se Você Me Ouvisse, em homenagem aos 100 anos de Nelson Cavaquinho, é o disco do dia de hoje. Um lançamento da Hobby Digital. Mais informações, www.hobbydigital.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.